ainda trafegando ou residindo na L-105 Norte. Sintam-se convidados, abraçados a participar conosco desta programação, deste programa, toda quarta-feira, das 18 às 19 horas. Aos grupos, movimentos e pastorais, aquele abraço, tudo especial. Vamos ouvir a nossa primeira canção de hoje. A primeira canção na voz de Padre Reginaldo. Melhor dizendo, vamos ouvir o primeiro Padre Zezinho. Vamos ouvir Utopia. Muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, oh, oh. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado. Você! Mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. Eu. E perguntava: quem fizera este polia? Eu fui eu. E mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinando, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh. E hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Como é que é agora? Agora fala do disquete, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que vêm mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. E é um sofrimento terrível fazer uma família quando não dá certo, né, Silvio? Nossa. A gente não pode estar aí criticando, não. É difícil mesmo. Tem mais é que dar apoio. Tem mais é que ajudar. Se deu certo, se não deu. Porque não é brincadeira. Casar é uma coisa séria, né? É verdade. Nossa, e olha que eu demorei pra casar por causa disso. Casou bem, né? Graças tá a Deus. Feliz. Brigo com a Margarida todo dia, mas continuo com ela todo dia. Ai, meu Deus do céu. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Camaragibe FM 87.9. Quem ouve, não muda de rádio. Senhor, na minha casa, senta com a família ali na sala. Entra aqui, Senhor, na minha casa, senta com a família ali na sala. Como foi com Marta e com Maria, uma coisa só é necessária. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, senta com a família ali na mesa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, não repare a mesa de operário, digno deve ser o seu salário. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, dá-nos começar uma vida nova. Entra aqui, Senhor, na minha casa, dá-nos começar uma vida nova. Como com Zaqueu, publicano, hoje vou jantar na tua casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, sela o nosso amor com a tua graça. Entra aqui, Senhor, na minha casa, sela o nosso amor com a tua graça. Como em Caná da Galileia, o que eles disseram assim o façam. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Isso aí, você acabou de ouvir, né? Na minha casa com o padre João Carlos. E antes, nossa primeira foi Utopia com o padre Zezinho. Muito bem, abraçando a você que faz o Centro de Salesianos Cooperadores São Domingos Sávio. Abraço para Maria de Óculos, para Laodiceia, a Ceinha. Um abraço para Maria de Óculos na rua São Vicente, Laodiceia e o seu Zé lá na rua, na Avenida Governador Luiz Cavalcante. Rafael Vera Gomes, na Belém Brasília. Sueli, na vereador Mário Vasco. Maria Socorro, a L101, aliás, 105 Norte. Célia Araruna, na Doutor Luiz Moreira. Abraço também para Sérgio Maria das Dores, na rua Professor Pedro Mata. Um abraço para Etienne, na rua Manuel Ferreira de Andrade. Abraço também para João Valério, na Professor Pedro Mata. Tomás Andécia, na Belém Brasília. Abraçando também a Pequena, na rua Santa Rita. A gente abraça os nossos aspirantes, Adeilton Alves, rua Vereador Mário Vasco, Fabrício Braga, na rua Capitão José de Barros Pimentel, a Silvânia Helena, na capital de Alagoas, Maceió. Também um abraço para o Edinho Edson Rodrigues, lá na rua Vereador Mário Vasco. E abraço também ao nosso futuro aspirante, né, ao Bruno Fernandes, lá na cidade de Porto Calvo. Vamos ouvir um pouco da história salesiana. Hoje nós iremos conversar, ou seja, apresentar um pouco sobre a Casa de Dom Bosco, a origem salesiana. É isso aí. Mas antes, vamos para a nossa mensagem, né, de meio de programa. Você está ouvindo Dom Bosco, o programa Ação Salesiana com Renilson Souza. Como outrora. A WebTV CN tem a alegria de levar você à terra natal de Dom Bosco. Situada a 40 quilômetros da cidade de Turim, o município de Castelo Novo foi o berço da família Bosco. Logo na entrada, vemos uma estátua de bronze de Mamãe Margarida, obra de Enrico Manfrini, de 1992. Estamos na casa que viveu Mamãe Margarida. João Bosco veio para esta casa quando tinha 2 anos e aqui permaneceu até os 16 anos. A casa é conservada tal como era, salvo os trabalhos de conservação. Esquerdo, quando se entra no salão, estão expostas várias fotos e textos que ajudam o peregrino a compreender melhor o lugar. No andar superior encontramos um monumento à Mamãe Margarida, que mostra o episódio do perdão pelo óleo involuntariamente derramado por João. Este lugar, do ponto de vista afetivo, emotivo, representa muito, porque é a casinha onde Dom Bosco cresceu. Podemos dizer que é a mesma coisa o que Belém representa para os cristãos. Porque a casinha fala também de pobreza, de essência de vida. Nos ajuda a entender por que Dom Bosco foi um apaixonado por aquele lema: dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas, cetera tolle. Pois é uma certa distância das comodidades e voltar-se para o essencial dos relacionamentos consigo mesmo, com Deus e com os outros. Iniciando na família, neste lugar onde ele aprendeu a viver deste modo. No mesmo pátio encontramos a casa de José, irmão mais velho de Dom Bosco. Foi construída na ocasião do casamento de José. Interessante é entrar na capela de Nossa Senhora do Rosário, inaugurada em 1848. Dom Bosco, quando tinha saúde, vinha todos os anos de Turim a Castelo Novo para festejar a festa de Nossa Senhora do Rosário. As inscrições colocadas na porta de ingresso nos recordam dois acontecimentos importantes: a vestição de Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, e o encontro com Domingo Sávio, em 1854. Para ver o interno da Casa de José, foi feito o Museu da Vida Rural Astigiana, de 1800. Nos quartos estão expostos recordações e móveis da família Bosco. O curral e o depósito de feno foram reconstruídos em 1988. Ali encontramos a fornalha e alguns equipamentos destinados à vinicultura. Em frente à casa de Dom Bosco, encontramos o Santuário de Maria Auxiliadora, construído no tempo da Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1918. É atualmente sede da adoração prolongada a Jesus Eucaristia e animada pelo Cenáculo Eucarístico Mariano. Agora nos voltamos ao santuário, que por decreto do Vaticano foi elevado à qualidade de basílica. Nesta colina nasce João Bosco a 16 de agosto de 1815. Visitar este lugar é o mesmo que redescobrir as origens da sua personalidade e o fundamento da obra salesiana espalhada pelo mundo. A basílica é composta por duas igrejas justapostas. A primeira, pedra fundamental, foi abençoada em 11 de junho de 1961, mas foi aberta ao culto somente a igreja inferior em 1965, com a capacidade para 700 pessoas. A Igreja Superior foi consagrada em 1984 pelo Cardeal Batestreiro. No alto da escadaria vemos uma estátua de bronze de Dom Bosco, um presente dos professores italianos em ocasião de sua beatificação em 1929, e é uma obra de Bellini. Na igreja inferior, nos deparamos com um grande painel de fundo. Nos altares laterais, encontramos uma pintura de São Francisco de Sales e vitrais com santos da tradição italiana e salesiana. Por ordem da Santa Sé, o cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado do Vaticano, proclamou o decreto que elevou condição de basílica no dia 23 de maio de 2010. Na ocasião, estavam presentes os bispos salesianos de todo o mundo por convocação do reitor-maior Dom Pascoal Chaves. Foi de fato um evento histórico não somente para a colina de Dom Bosco, mas para todo este território. Seja pela presença dos bispos e arcebispos salesianos, os cardeais, o reitor-mor, e depois foi um evento de igreja, com a presença do secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Bertone. Um bonito evento porque aconteceu também o reconhecimento do santuário, que é meta de peregrinação de várias partes da Itália, da Europa, e agora começam a vir de outras partes do mundo, de outros continentes. O reconhecimento do santuário próprio como basílica. O reconhecimento do santuário como basílica entra agora naquela rede extraordinária de lugares de oração, de celebração, de espiritualidade, que fazem uma rede junto com as grandes basílicas de Roma. Assim, ela é uma presença difundida no território mundial e lugares que são uma chamada, são significativos não só pela qualidade da espiritualidade, da proposta, mas também pela qualidade artística do ambiente, do território. queste colline sono molto belle, regalano. Estas colinas panorama. São muito lindas, nos presenteia com panoramas maravilhosos, onde as pessoas vêm com prazer. É um lugar de silêncio, de recolhimento. E em tempos oportunos, também os jovens de vivência cristã e generosa fazem deste lugar um ambiente de festa. Aqui também vive uma comunidade salesiana com 30 membros que conduz a vida espiritual e animação missionária. Dom Bosco, amigo da juventude, rogai por nós. Dezoito horas e 40 minutos. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor. Escuta a minha história. Por mil caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi. Quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus. Maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. isso aí. Você acabou de ouvir Padre Zezinho, para que eu saiba perdoar. Vamos agora para as nossas notícias, para as nossas informações. E como é costume, a gente inicia com os santos da semana, né? Analisando o calendário dos santos. Dia 2, né? Domingo foi o dia de São Bernardino Realino. Dia 3, São Tomé Apóstolo. Dia 4, ontem, Santa Isabel de Portugal. Hoje, 5, Antônio Maria Zacaria, presbítero. Amanhã, dia 6, Maria Gorete, Virgem e Marte. Dia 7, Papa Adriano III. Dia 8, Papa Eugênio III. São os santos da semana, santos da devoção católica. Vamos lembrando os aniversariantes da semana. É, você que fez aniversário, você que está fazendo, você que vai fazer, sinta-se contemplado neste momento, né? Você, diante da sua felicitação, do seu aniversário, sinta-se contemplado, contemplada, né? Mandar um abraço aqui todo especial para o Padre Leone. Padre Leone visitando nossa cidade, né? Hoje, não sei se ainda está na cidade, mas hoje estava aqui na nossa cidade, né? Acredito que esteja por aqui ainda, né? Vamos para os aniversariantes da semana. Dia 3 de julho, segunda-feira, aniversário de Lani Brito. Dia 3 ainda, Edilson José. Lê Ribeiro, lá da Viração. Henrique, o Cara Azul, fazendo aniversário dia 3 de julho também. Edilson Oliveira, Marcos Santos, tudo dia 3, né? Dia 3 também, Manuel Oliveira, o Manuel Maurício, né? Faz aniversário dia 3. Mônica Souza, também dia 3. Dia 3 também, aniversário de José Rubens dos Santos, né? O maestro José Rubens. Aniversário também de Sônia Maria, de Janiel Santos, de André Aprício, Sônia Chamara, Renandinha Santos. Dia 3. Dia 4 fez aniversário de Edivânia Lira. Edivânia lá do conjunto Bom Jesus, esposa do Lio, avó da Eduarda. Dia 4 também aniversário de Pati Santos. De Eliane Silva, Eliane lá da rua Doutor Luiz Moreira, abraço para o seu Zezinho, Dona Deusdete e toda a família. Abraço também para Maria Santos, Valdemir Silva também, fez aniversário também dia 4, Valdemir. Também dia 4, aniversário de Maria José Lourenço. Dia 4 também, aniversário de Genildo do Terço dos Homens, olha aí. Também aniversário de Genildo dos Santos, comunicador. É lá do posto 4x4, né? Dia 4 também fez aniversário Gilson Lima. O Mané Velho, conhecido o Mané Velho Gilson. Também dia 4, aniversário de Alberto Nascimento e de Joás Pires. Dia 5 hoje, vamos ver quem está aniversariando, quem está de idade nova. Hoje dia 5 de parabéns, Gilvanete, Neném, Carlito Lima, o Silvânio Nascimento, Adriano Santos, Sara Rian, o Everton Brito, Marinês dos Santos, e também de parabéns hoje, Zeca Duqueiroz. É isso aí. Vamos ver também quem está aniversariando amanhã. Amanhã, dia 6, de parabéns ao Beni Gleber, o Bena, Ramon Elemirtes, né? Elton José, Deise Rayane, Jaxilane dos Santos, Kaique Nascimento, Iglos Mateus, Thiago Melo, Adriana Maria, Daniele Silva, Então, os aniversariantes do dia 6, dia 7, parabéns, Gilvan Santos, Alex Douglas, Amoab Sumua, Clebson Santos, Alan Alanzinho, Josenildo Humildo, também de parabéns, Fernando Lopes, Nildo do Zelu, também dia 7, fazendo aniversário. Elson Nascimento, Elcinho, está lá em São Paulo. Antônio Carlos também. O Carlos Farias, fazendo aniversário. O Carlinhos, lá na Rua do Campo. Aline Rocha, dia 8, também fazendo aniversário. E vamos ver quem está fazendo mais aniversário. Dia 8 já é sábado, né? Dia 8 está valendo. Dia 8, Aline Rocha, Antônio Carlos, Daniele Cruz, Valmir, trombonista. São estes os aniversariantes da semana. E também você que tiver aniversário na semana, sinta-se também contemplado. Deus abençoe. Deus lhes conceda muitos e muitos anos de vida. É isso aí, parabéns para cada um e cada uma. Às 18 horas e 49 minutos, vamos ouvir mais uma canção. Abraçando a dona Benedita lá na rua, vereador Mário Vasco, a Arlene, Altanes, toda a família, né? Adeilto Alves. Abraço também para a dona Lourdes, a Vânia, a Maiara, a Luísa, né? A recém chegada na família, né, Luísa, também a Laura, a Biel e a Fia, lá na rua Professor Saturnino Souza, ao Giovanni, ao Giancarlo, a Cecília, a Clédina, a Nailson e a irmã Duda, lá na rua do Campo, aliás, rua Dona Brits Mentel, a Fátima, a Lucinha e o Paulo, também na Dona Brits, o fazendeiro, né, Lindô, a Cida, a Lourdes, lá também na Dona Brits Mentel. Ao Estafeta, a Marili, na Santa, a Célia, a Vanessa, a Usaia, a Ninha, a todos da família, né? Família grande é assim mesmo. Vamos ouvir mais uma canção, né? Vamos lá, vamos ouvir mais uma canção agora, vamos ouvir com títulos de honra. Thank you. quem desanimar, pra sempre eu serei teu sol. Te elegi com título de honra, te escolhi pra estar junto de mim. A tua frente a plantar em montanhas, os teus caminhos abrirei. Destruirás ferrolhos e batentes, e assim libertarás o povo meu. Conquistarás tesouros em meu nome, eu mesmo cuidarei de ti. Teu grande amigo, eu sou teu Deus. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A imagem de Deus, ele é. Para dar um sorriso é preciso um motivo que vem do coração. Para amar um irmão a gente tem que lutar sem deixar se cansar. Sabe o você fez bonito, buscou um motivo pra ser tão feliz. Ensina a gente hoje em dia aquela alegria. Unidos, queremos ser sinal de paz no mundo. Somos igreja que acolhe, temos esperança no futuro. Estamos no meio dos jovens, queremos ser sinal de paz no mundo. Somos igreja que acolhe, temos esperança no futuro. Acabamos de apresentar. É Dom Bosco, é Dom Bosco. O programa Ação Salesiana com Renilson Souza. Um oferecimento do Centro de Salesianos Cooperadores São Domingo Sávio, da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Matriz de Camaragibe. Programa Ação Salesiana. Digo é festa, alegria ao coração, como outrora com seus jovens, hoje estás em nossas mãos. Em Matriz de Camaragibe, preços baixos de verdade é na Farma Lila, sua família em primeiro lugar. Temos medicamentos éticos, genéricos e similares, antibióticos e remédios controlados. Na Farma Lila, você também encontra vitaminas, suplementos, fraldas infantis, geriátricas, aparelho de pressão, de nebulização e muito mais. Temos chip e recarga para o seu celular. Para facilitar sua vida, a Farma Lila lhe atende em dois endereços. Na Rua São Benedito, conhecida popularmente como Rua do Beco, na antiga farmácia do Dunga. Você também pode ligar ou mandar mensagens para o Zap 82 999 49 63 98. E na nova Farma Lila, que fica situada na Rua Doutor Luiz Moreira 316, antiga Rua de Palha, próximo ao supermercado Boa Esperança e em frente ao Ponto da Moda. Ligações e mensagens para o Zap 82 988 77 99 59. Farma Lila, sua família em primeiro lugar, preço baixo de verdade e o atendimento que você já conhece, agora em dois endereços. Organização Marília e Martinha Galdino. Autoelétrica Estrela, aqui fazemos revisão em motores de partida, alternadores, temos baterias, correias para motores, temos lubrificante e a troca de óleo é grátis. Vários acessórios para o seu carro e autoelétrica em geral. E mais, aceitamos todos os cartões de créditos. Maiores informações pelo fone 99913-2597 ou 99386-2227. Autoelétrica Estrela, fica localizado na rodovia L101 Norte, quilômetro 75, em Matriz de Camaragibe, Alagoas. Autoelétrica Estrela, organização J.A. Lins Silva, o irmão Zé. Autoelétrica Estrela. Matriz Móveis e Eletros, a maior e melhor loja de móveis da cidade. Aqui você encontra os melhores móveis e eletros, como roupeiro, cama box, armários, fogões, geladeiras, liquidificadores, batedeiras, forno micro-ondas e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito e também abrimos crediário para facilitar a sua vida. Situado na Praça Doutor Osman Mascarenha, por trás da Igreja do Senhor Bom Jesus. Filial, Avenida Antônio Manuel dos Santos, de fronte ao Nuri. E na Rua Capitão José de Barros Pimentel, de fronte ao Correios. Maiores informações pelo fone 99148-7693. Matriz Móveis e Eletros, simplesmente a melhor. Centro Supermercado, tradição em vender barato e atender bem a sua família. Há mais de 30 anos em Matriz do Camaragibe. Centro Supermercado. Façam suas compras no Centro Supermercado. Fone 93419997. Rua Capitão José de Barros Pimentel, número 26, de frente ao Mercado Público. Forte Limpo, mais limpeza e qualidade. Há mais de 15 anos no mercado, confiança e legalidade. Pra ter a casa limpa e perfumada é muito fácil. Na Multilimpo tem qualidade e preço baixo. Na Multilimpo encontro tudo em um só lugar. Produtos de limpeza em geral encontro lá. Só Multilimpo tem quantidade, tem preço e prazo. Legalidade, reconhecido pela Anvisa. Só Multilimpo tem qualidade. Multilimpo, mais limpeza e qualidade. Serralharia do Irmão Severino. Aqui fazemos portas, portões e móveis de alumínio em geral. Solicite já o seu orçamento. Aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. E mais, temos mesas de alumínio, porta de vidro, box de vidro e móveis planejados de alumínio. Serralharia do Irmão Severino. Fica localizado na antiga Rua dos Coqueiros, de frente ao Lenildo Motopeças. Maiores informações pelo fone 99444-0069 ou 98733-2710. Serralharia do Irmão Severino. O menor preço é aqui. Serralharia do Irmão Severino. Camaragibe FM. A sintonia certa. 19 horas e 7 minutos. Que era contra a presença de garimpeiro. Ou seja, tem sido um trabalho de extrema eficácia. Nós estamos trabalhando de forma articulada com a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. A presença tem sido 24 horas de vigilância e é um trabalho que tem dado certo. E se Deus quiser, vai ser concluído. Ministro, existe a questão das ações ostensivas, né, para combater o crime na fronteira, como o senhor falou, né, na faixa de 150 quilômetros. Mas de que forma o Ministério da Defesa pode contribuir ainda mais para a proteção dos indígenas, dos ribeirinhos e até da própria floresta? Deixa eu lhe contar. A questão da saúde, por exemplo. A Marinha dá uma assistência na população ribeirinha, que é uma coisa impressionante. Eu lamento muito, eu sou novo nesse tipo de trabalho todo. O Ministério da Defesa tem 6 meses. E poucos dias. Mas o trabalho que as Forças Armadas prestam nesse país, eu lamento muito que a sociedade não tome conhecimento. É do estilo do militar, ele acha que ele está cumprindo a sua obrigação e em cumprindo, ele está em paz consigo mesmo. Mas eu digo mesmo, precisa ser divulgado o que a Marinha tem feito ali com campanhas, com médicos, atendendo as pessoas, fazendo exame. Eles têm uns barcos, umas chatas onde eles instalam verdadeiros hospitais e fazem exame de todo tipo, e as pessoas ficam pedindo para que a Marinha faça esse tipo de serviço. Isso é um trabalho que nós fazemos independente, damos assistência a essas pessoas. O Exército tem feito um trabalho ostensivo porque existe ainda um grupo resistente de garimpeiros que não quer sair de lá, né? Tem ouro, né? A Polícia Federal vai, toca fogo nas bombas, se toca fogo em avião, a FAB fecha espaço aéreo para não ter voo clandestino, às vezes o avião desce num lugar, o piloto corre, toca fogo no avião. Tem sido um trabalho dioturno, os 7 dias da semana, e tem sido de forma ostensiva, porque esse finzinho tem dado mais trabalho, porque é o povo do combate mesmo dele, né? Você tinha uma quantidade enorme de pessoas que fugiram nas lanchas e de todas as formas. Nós ajudamos os funcionários a saírem de lá, porque eles não tinham culpa. Mas agora a coisa está mais equilibrada. Ministro, vamos mudar um pouco de assunto. O senhor recentemente participou da Paris Air Show, que é uma das principais feiras internacionais de defesa. Quais as perspectivas para a base industrial da defesa no Brasil e como é que a defesa pode contribuir para o desenvolvimento do país? Olha, isso é uma coisa que me encanta e me constrange. Você diz, como é que ele encanta e ele constrange? Quando você vê um avião que se fabrica por 70 milhões de dólares, né? Ou quando você vê um submarino sendo construído por 500 milhões de euros, você diz, como é que um país que tem 10 milhões de desempregados, 33 milhões de pessoas na linha de com insegurança alimentar, como é que você tem coragem de comprar um avião desse, ou construir um submarino, ou construir uma fragata? Acontece que ainda segunda-feira eu estive visitando lá a base de Itaguaí, e onde estão sendo construídos os submarinos. Vocês precisam visitar, e eu gostaria que todo mundo pudesse ver. São 3 mil homens trabalhando, né, num avanço tecnológico incrível, encantador, a academia presente, gente nova pesquisando, se preparando, se qualificando. Então, todas as vezes que eu penso na indústria de defesa, eu penso no, na geração de emprego. Agora mesmo eu vim de uma reunião lá no Planalto, falando sobre essa questão de comprar equipamento ou não, disse, olha, as fábricas estão prontas, que são os estaleiros. Se você quiser comprar mais uma fragata, você imediatamente você emprega mais 3 mil pessoas. Né? E esses equipamentos são feitos assim, em 5 anos, em 6 anos, tem equipamentos que são feitos em 10 anos, tem que se fazer uma programação de investimento. Nós empregamos no Brasil 3 milhões de pessoas, a indústria de defesa, entre empregos diretos e indiretos. E é uma coisa que o mundo todo está se armando, é uma coisa impressionante. Para você ter ideia, o ano passado foram gastos 2 trilhões de dólares na indústria de defesa. É Portugal, que é um país pacífico, investindo em indústria de defesa. É o Japão, que era um preceito constitucional não investir em indústria de defesa, está investindo em indústria de defesa. Eu digo muito que está todo mundo se armando e no futuro, se Deus quiser, o campo de batalha mais importante será uma mesa de negociação, porque não existe mais aqueles absolutamente vulneráveis nessa área. De maneira que essa indústria de defesa do Brasil tem evoluído, nós damos toda assistência. Há um viés da diplomacia muito grande na indústria de defesa, porque quando você vai vender um equipamento, você não vende para o cidadão qualquer, você vende a um governo. Você negocia com o ministro da Defesa, você negocia com o ministro de Relações Exteriores, você negocia com o presidente da República, às vezes a gente precisa usar o nosso presidente para telefonar para um presidente de um país vizinho para dar prioridade a comprar um produto nosso, de maneira que é uma indústria que tem evoluído no mundo, evoluído no Brasil e aqui tem tido absoluta assistência do governo, tanto no campo militar como no campo diplomático. Bom, ministro, nós ainda temos um minuto. Além dessa questão da indústria da defesa, o Ministério da Defesa e das Forças Armadas também investe em projetos educativos e desportivos, né? Contato direto com a sociedade. Como é que esses projetos se convertem aí na criação de oportunidades, principalmente para as crianças e jovens brasileiros? Deixa eu lhe contar. Isso é outra coisa que eu vim conhecer há pouco. Tem o maior entusiasmo, damos todo o apoio. São verdadeiras escolas, né? Esse projeto do soldado cidadão, esses meninos que entram lá para servir, eles saem com profissão, eles saem, muitos seguem a carreira militar e outros vão para o mundo civil. Mas saem qualificados, saem aprendendo a respeitar o país, respeitar as pessoas, amor à pátria. Você, quando vai ver uma disputa, você vê eles prestando continência, aquilo é gente que saiu das Forças Armadas. Nós temos escolas onde tem treinamento esportivo para quem está entrando nas forças. Nós apoiamos também pessoas com necessidades especiais nesses campeonatos de pessoas com necessidades especiais. Você vê a presença das Forças Armadas. Nós damos bolsa, acolhemos, temos escolas no Rio. E todas elas vão muito bem. Presente em todo o país, né, ministro? Nós conversamos aqui agora com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e estou à sua disposição. A 17ª Conferência Nacional de Saúde reúne mais de 4 mil delegados em Brasília para debater o Sistema Único de Saúde. O encontro serve para avaliar 2 mil propostas e diretrizes para o serviço de saúde elaboradas em conferências municipais, estaduais e livres. O resultado da Conferência Nacional deve ser considerado no Plano Plurianual de 2024-2027 e direcionar políticas públicas para o setor. O presidente Lula esteve no encerramento do evento e anunciou o pagamento do piso salarial da enfermagem aos profissionais do SUS, com valores retroativos desde maio. A cirurgiã dentista Ketrin Carvalho Lopes atende a população pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em Manicoré, município localizado às margens do Rio Madeira, no sul do Amazonas. Ela está entre os mais de 4 mil delegados que participaram nesta semana da 17ª Conferência Nacional de Saúde, evento realizado em Brasília para debater medidas que vão impactar a vida de milhões de brasileiros e melhorar o sistema de saúde do país. Ketlin trouxe as demandas da região para a conferência. Na parte da região norte, região amazônica, sofremos com a parte da região demográfica, que são as cheias, são as enchentes, são as secas que nós, na nossa região, sofremos durante o ano. Então a gente busca, a parte do SUS, regionalização para o nosso estado. Foram cerca de 2.000 propostas debatidas na conferência e aquelas que foram aprovadas vão servir de base para as políticas públicas de saúde para o período de 2024 a 2027. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou o trabalho da conferência para a melhoria do serviço. A agenda construída aqui, ela é a agenda central do SUS, como determina a nossa lei do SUS. E nós vamos trabalhar para fortalecer a atenção primária, a atenção especializada, levar médicos aonde mais precisa, mas levar também as equipes multiprofissionais. Ao participar do encerramento do encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que a aprovação do SUS pela Assembleia Constituinte foi quase por unanimidade. O presidente Lula também demonstrou apoio aos trabalhadores do setor com o anúncio do pagamento do piso salarial da enfermagem aos profissionais do SUS, com valores retroativos desde maio, data em que o projeto foi sancionado. A companheira Nísia tomou a decisão. Ela vai pagar o PID e vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13º. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país. As etapas municipais da 17ª Conferência Nacional de Saúde começaram em novembro do ano passado. Esses eventos elegeram delegados e elencaram propostas que foram debatidas nas etapas estaduais e agora na etapa nacional. Reportagem Ney Pereira. Ministros da área econômica do governo aguardam a votação no Congresso da reforma tributária. Ela deve simplificar os impostos e estimular a economia e a geração de empregos no país. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados esta semana. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma sequência de reuniões com governadores e secretários da Fazenda para acertar os últimos ajustes no texto e destravar o apoio à proposta. Segundo Haddad, a equipe econômica do governo trabalha para que a proposta atenda a todos e contribua para o crescimento do Brasil. O Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada, mais investimentos virão ao Brasil em função da segurança jurídica que ela trará, todo mundo vai ganhar, porque o Brasil vai ganhar. Na primeira etapa de mudanças, o texto da PEC da reforma tributária deve unificar os impostos sobre o consumo. O texto propõe a substituição de dois tributos federais, PIS e COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, CBS, gerida pela União, e de outros dois tributos, ICMS e ISS, por um imposto sobre bens e serviços, gerido por estados e municípios no Conselho Federativo. Entre os pontos de discussão estão as regras para a criação desse Conselho Federativo e os critérios de acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da chamada guerra fiscal entre os estados. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que as alterações propostas não prejudicam estados e municípios e que a reforma tributária vai garantir o crescimento do país. Ela faz com que nessa tributação que vai ser simplificada, que o setor empresarial se torne mais competitivo, isso vai gerar mais emprego e renda para a população brasileira e vai fazer o Brasil crescer. De acordo com o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Appi, as alterações no sistema tributário podem aumentar o produto interno bruto do país em 12% nos próximos 15 anos. Isso significa um acréscimo de 1,2 trilhão de reais na economia brasileira. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Reportagem Gabriela Noronha. Brasil e Suíça querem estreitar laços em áreas como meio ambiente, tecnologia e infraestrutura. O país europeu anunciou hoje que vai contribuir para o combate ao desmatamento na Amazônia durante fórum realizado entre os países. A Suíça vai se unir a países como Noruega e Alemanha e começar a contribuir com o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito pelo conselheiro federal da Confederação Suíça, Guy Parmelin, durante o encontro que reuniu autoridades de Brasil e Suíça em Brasília. A partir de hoje, nós aprimoraremos nosso engajamento. E, senhoras e senhores, eu tenho o prazer de anunciar que a Suíça vai contribuir para o Fundo de Amazônia. E a nossa primeira contribuição urgente será nas próximas semanas a vir. E nós queremos lançar uma parceria com o Brasil e outros países contribuidores neste quadro deste instrumento importante e central. O Fundo Amazônia capta doações para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, agradeceu o apoio suíço e destacou oportunidades de investimentos no Brasil. Temos empresas vindo se instalar no Brasil com veículos elétricos, também híbridos. O Brasil tem quase metade da sua matriz energética renovável. Nós temos todo o interesse em ampliar a abertura comercial com a União Europeia e com a EFTA. Podemos ter aí muita complementariedade econômica de investimentos que vão gerar emprego e vão gerar renda. No Fórum Brasil-Suíça de Investimentos e Inovação em Infraestrutura e Sustentabilidade, também foram discutidas parcerias nas áreas de saúde, tecnologia, inovação e infraestrutura. Cerca de 500 empresas suíças estão presentes no Brasil. Reportagem Luana Karen. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já liberou nos primeiros 6 meses desse ano 50 bilhões de reais para investimentos no agro brasileiro. Foram quase 38 bilhões e meio de reais para o Plano Safra e Safrinha 2023-2024. E mais 11 bilhões e meio na reativação de linhas de crédito que estavam fechadas e voltaram a ser ofertadas aos produtores. Os recursos são destinados à agricultura familiar e empresarial e vão ser usados, entre outras coisas, para apoiar a adoção de práticas mais sustentáveis de produção agrícola no país. Solicitações de perícia, pedidos de aposentadoria ou de pensão, demandas da fila de espera do INSS. Todos os dados sobre o andamento dessas análises agora poderão ser acompanhadas pelo cidadão em um novo portal. A ideia é dar transparência aos dados e trabalhar para acelerar a liberação dos benefícios. O novo portal vai dar mais transparência aos dados e números do INSS e da Perícia Médica Federal. Assim, toda a sociedade pode acompanhar o trabalho que vem sendo feito para acelerar a análise dos benefícios. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que o país tem 55 milhões de contribuintes e que 38 milhões de brasileiros recebem algum benefício previdenciário. Por meio do portal, será possível acompanhar quantos benefícios estão pendentes de análise, quantos foram concluídos ou indeferidos, entre outras informações. O portal da transparência foi inaugurado trazendo os dados de junho, que apontam um estoque de mais de 1 milhão e 700 mil pedidos em andamento. São solicitações de aposentadoria, pensão e outros benefícios que aguardam análise, seja administrativa ou de perícia. Segundo o ministro Lupe, a ideia é fazer com que até o fim do ano, nenhum pedido ultrapasse o prazo de análise. Análise de 45 dias. A nossa intenção em dezembro, final de dezembro, chegar a 45 dias, ou seja, está dentro da lei que aquilo estabelece. A partir de 2023, vocês vão ter um novo INSS, mais eficiente, mais competente, com mais funcionário. E para o ano que vem, a nossa meta é avançar mais. E para reduzir as filas, o ministro disse ainda que o governo vai retomar o bônus de produtividade dos servidores do INSS, como forma de incentivo. Segundo ele, uma medida provisória com as novas diretrizes do bônus deve ser publicada na semana que vem. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ressaltou que o governo quer avançar também na nomeação de servidores para o órgão. Reportagem Graziela Mendonça. Agricultores que vão investir em café na próxima safra já podem buscar recursos do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. O Funcafé conta com um total de 6 bilhões de reais no exercício de 2023-2024. Os recursos serão destinados para crédito de custeio, crédito de comercialização e para a linha financiamento para aquisição de café. O Ministério da Agricultura e Pecuária já divulgou a relação dos bancos e instituições financeiras que poderão operar os recursos do fundo. Para mais informações, basta acessar a página do Ministério da Agricultura e Pecuária na internet, em gov.br/agricultura. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Lembrando que uma boa noite, a gente volta amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para verificar se a Política Nacional de Inovação está de acordo com a legislação e as normas do setor. A fiscalização encontrou falhas no processo de diagnóstico que identifica os problemas a serem enfrentados. Sem conhecer as causas e os efeitos dessas fragilidades, as políticas públicas ficam comprometidas. O TCU também constatou que o sistema de atuação governamental de incentivo à inovação não está articulado com outras políticas governamentais. A Política Nacional de Inovação tem como objetivo orientar, coordenar e articular as estratégias e os programas relacionados ao setor produtivo. Também deve estabelecer mecanismos de cooperação entre os estados e municípios. O Tribunal fez uma série de recomendações aos ministérios envolvidos nas ações. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça entende que honorários sucumbenciais devem ser processados no juízo que decidiu a causa. Justiça do Distrito Federal determina que morador de condomínio retire banheira de apartamento. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Cristiano Zanin Martins foi nomeado hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial da União. Zanin vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Cristiano Zanin foi indicado para o cargo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de junho e aprovado pelo Senado Federal no dia 21 do mesmo mês, após sabatina, com 58 votos a favor e 18 contra. No dia seguinte à aprovação pelo Senado, ele foi recebido pela presidente do STF por cerca de 40 minutos. Após o encontro, se reuniu com ministros da corte e conversou com a cúpula administrativa do tribunal sobre o funcionamento do futuro gabinete. A posse do novo ministro foi marcada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, para o dia 3 de agosto. Superior Tribunal de Justiça decide que honorários sucumbenciais devem ser processados em regra no juízo que decidiu a causa principal. A verba sucumbencial é aquela paga pela parte vencida ao advogado do vencedor.